Ya, işte. De tu aprire se ne duvei mur pe pe controlare și pe tine și microfon. Ja, te mele să zi, mele de fumele alea. Și că e caz de fi că e chifet par valea, cred. În fi. Alea, bua. Am mai tine mă prisimă de asta. De așa asta. Coș de asta. Cadispa. Consigo é falar pelo mic. Não estou a ouvir o que estão aí a escrever. Não, eu também não estou a escrever nada. Eu estava a dizer que estava bem mitado, está fixe. Meu. Estás a ouvir? Estás aí, Daniel? A tua batida era nice, meu. Ok, vais querer outra batida. Queres a batida tipo quê? Tipo, olha lá, assim ou mais uma cena assim deste ano? O que é que preferem? Mais eletrónico, mais normal? Baixar um bocadinho o pitch disto. Ei, estou a ouvir. Hã? Repete lá, desculpa, vá. Não estou a ouvir, André. Ok. Thank you. Se a mulher do cheio diz. Thank you. fui arruado, não sei porquê. Ei, trash. Eu não sei se ele vai tocar a bateria, se não, se mete a bateria. Yeah. Pai, estava a tentar ligar a minha guitarra nem tocava, meu. Trata está toda ferida. I know. It's fucking weird. Daniel, tens, se deres o ritmo, pode ser que ainda consiga acompanhar com aquilo. I need to drink more. Hold on a second. Let me drink a whole bunch here because I need it. Tá boa. Drink, my friend, drink. Cheers. E eu vou fazer uma e vou ver se consigo ligar a minha guitarra novamente. Okay. Wait a second. Here's It's okay? Thank you. ela já ligou para acho que deixa só fazer aí uma para expressar. Steady like a loop to warm up to. Let me tune this first. Sorry. and he tuned my bass.